326, boa tarde, Alfa, Juliette, Foguete 01. Frequência livre. Tchau, outra puxa, oxe, na 6315 no 02. 6315, tá livre pra ataque. Trono no meio, posso ser usado pro chama 0, vento 1, 7, 0 graus, 0, 9, 9. Triposo no 0, 0, 4, 1, no meio. Na 6326, estamos antepassando a Juliette, a aeronave da companhia já iniciou o push no 02, após o início do táxi da mesma, ingresso do 01. Derrotei a posição na Alfa antes da Juliette, após entrar, ingresso do 01, na 326. Isso para 4.000 pés, posição 013. Desastre. Donado. Se possível, coordenar a equipe de som, eu agradeço. Obrigada. Poxa, né, 6326, aeronave da companhia vai puxar até a entrada do FAT 3, deixando a Juliette livre, de forma que o senhor consiga ingressar até o 01, ok? No meio, no solo 32, libera a direita, solo 1, 2, 1, desce ao nosso. A liberal foi acessa na frequência livre. Salvador, muito boa tarde, eu sou 41 no meia, livrou. Azul 41 no meia, táxi Alfa, é parte da Juliette. 295, Torre Salvador, boa tarde, Papa Sango, 20 quilos de alta, estabilidade no log. Mais 20 quilos delta, continue a aproximação, agora despertar do povo. Centro elétrica da quilo, reporte para o alfa. Centro quilos delta, despertar para pouso na zero, confirma. Não, vou usar ser 1-7. Está presente, está em condições visuais, modifica. Ok, cancelado as 3, 9, está presente, da esquerda, agora pela direita, da nossa semana final, Vitor Cruzão. Semana Delta. Confirme o pai, depois de pouso? Cara, vai ser. Sim. Assim, no meio, ingresso Juliette pro 03. Delta Vistário, cheque trem, livre pouso, sistema 0, cruzinho, sistema 7, vento 1, 80 graus, 099. Baixar, checado, livre pouso, Vitor, quilo Delta. Volo 966, boa tarde, voo direto do Luna, desça para o nível 050. O Xané 6315, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 0 no 3, bom voo. DP 5447, chame centro Recife, 12685 e alterne 12545. Delta 42, vai estar na frequência livre. Boa tarde, cinema 3, na linha, e decola sistema 0, vento 1, 90 graus, 0 mais menos. Para o posto de estacionamento, o SNR 6142, estamos no set. 6142, cadê a equipe de som, reporta ataque? Reportar ataque, SNR 6142. Controle 6145, controle 1998. 198, Oxenem 63. Oi, controle Salvador, Oxenem 6315, decolar. Oxenem 315, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, Oxenem 63. Chama o Saulo. 2009, confirma o horário do plano, ainda não consulta aqui no sistema. Já tá aqui junto a esse. Só zero, cadê a equipe de sol, rapaz, táxi? Bruno 966, desça para 2000 pés, hoje chama 0 no trem, autorizado sinal ILS, a porta estabilizada. Taxi, Oxenero 6142, total bordo 135. Hoje temos a autonomia de 2 horas e 20, alternando na sala. Oxenero 6142, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera, Torre 118, décima 95, ajuste no 0 no 3, voo. 113, partiu, de alta, Oxenero 6142. Prossiga. Lado para Cairu, o número peço, corredor Axé, decolando no 7 com curva direita. Aciona 0153 e o controle 119, decimal 8 para o Romeu Oscar. Isso é correto, para acionamento de táxi, está em 118, decimal 95, ajuste no 013, Mogols. Lógico, ele pressiona mais a porta de táxi. Avianca, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Gol 1885, complete sinal, chame torre 1895. 1895, obrigado. Checar no sistema, mais uns 2 minutos e até pelos copos. Boa tarde, gol no 885, Índia Serra, trem checado. Torre, boa tarde, gol no 885. Boa tarde, no 885, 7 treinos de pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 079. Vai ficar travado, gol 885. Zero zero nove, Ciência S nos informou que devido ao seu plano CEAN, que está faltando o route no plano, no item 19 do plano, corrigindo no item 18 do plano, ok? No nível 240, via Golf 677, na cola da pistão no zero, com curva direita na subida da El, após corrigindo da El, transição coral, intercepta Golf 677, segue até Elias. O controle é 119, decimal 8, o gol 2009, só apenas aguardando o transponder. No item 18 do plano de voo, tem um campo que é rota alternativa e a companhia precisa de preencher. Como um plano do senhor vai ser Yankee, vai cancelar depois e prosseguir visual, precisa desse dado, ok? Goma 097, decoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Mantenha presente pro limite ao localizador, Goma 097. Bota na tatuada para ingresso. Gol 2009, copia o telefone. É o 5475. Liberado, sim. De manter a conta de espera, 3490. 1825, qual foi a porta da Juliette? 1-0. O vento 1-6-0 grau, 0-8-9. O Gol 2009 está livre no 04, porta táxi. No 796, pronto, cota Galeão. No 796, autorizado Galeão no nível 360, via Presulo 10, TESMAP, após direto Lúvido, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, na subida Dial, Leda, após voo, posição Motiva, para interceptar a aerovia. Aciona 5463 e o controle 119.8. No localizador, esquerda 130, desce para 2.000 pés, livre LS, porte estabilizado. 030, 2000, reporte estabilizado, X-Ray da 10, voo 097. Não é correto, é para estar pronto para posicionar no 08. O 009 foi observado que ainda não iniciou, aguarde a aeronave da companhia passar a retaguarda para iniciar, ok? Checado o Gol 9966. Continua aguardando pista livre. Para. Xenai 6142, decola o 55, controle transfere 119.8. Confirma a frequência do controle, 198, para o Xenai 6142. 119.8. 198, muito boa tarde. Xenai 6142. Xenai 6142, boa tarde, contato radar, se vai para o nível 350, autorizado direto pro campo. Grata, tá pegando pequeno desvio à direita da rota aqui para evitar a formação, mantendo a proa 104, por aproximadamente aí 10 milhas, após pode curvar para Puca. Xenai 6142. Xenai 6142, então após desvio, vou ir direto de Jamo. Após desvio, direto de Jamo, Xenai 6142. 9 bebê. Seu boa tarde, prossiga. 490, decola o 57, controle e transfere 119.8. Chama 198 ou 1208? 119.8. 5446, código 119.8, controle. Salvador, muito boa tarde, trip 5490 ali no seu escudo. Trip 5490, boa tarde, contato radar, suba para o nível 3200, sai da mão. Sai da mão, solicita um 80 inicialmente. Sim, então vai de coordenação. Obrigado. Ataque, estou em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3, confio no tempo, só bem? 10, Golo 097. Golo 097, completo final do Silva Torre, 1895. 1895, boa. Agora direto já, Mochinero 61 da 42. Torre Salvador, Golo 097, estabilizado, X-ray da 10, passando off marker. Frente, Golo 1097, sempre na aproximação, aguardando o fiscalismo. Direção vai cumprir, checado. Baixa a trava. Ok, mantenha a posição, troca o vídeo após o externo, que eu vou me olhar. Uma 966, no solo 58, libera a direita, chame o solo, 121, decimal 9. G09, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 03, bom. Via Alfa, Juliette, pro gate 1-0, até sua follow. Tentando a possível esteira de turbulência do Boeing, livre decolagem na série. Alto 160 graus, 089. Boa tarde. Com 2009. Ali mantém o C10. Golo 097, no solo 1800, libera direita, chame solo 121, decimal 9. Golo 097, boa tarde, Alfa Juliette, pro gate 09, tenta o follow me na EFER. Alfa Juliette, 9, será tempo da EFER, boa. Golo 2009, autorizado além da cola, soma 021, 70 graus, 089. Turuna, desça para o nível 050. Meu ótica decolou 01, direita, corredor C, transfere controle em 119.8, deu regresso. Nem 12545. 2685, 2545, boa tarde, né, 1142. Meu ótica, boa tarde, mantém os condições visuais, já disse uma 012. Vou dar uma frequência do sol, ok? Uhum. do 19 é a frequência que o senhor está modo onde? 2009, decolou 03, controle 3-0-1-9-9-8. 9-8, boa. Controle Bull, gol 2009, decola da El Coral na 640. 9-2-4-0, sendo bem, 2009. 2-4-0, da El, 09. Deixa eu mandar isso. Bruno 796, extra push. Essa foto é a minha, eu tô observando a série. Aguarda a cópia para Campinas, por gentileza. Prepara da Eoleda. Uno 796, poder inquirir só um pai de ataque, se você está livre. Pode autorizar, dentro do 0089, você está ligado. Controle 3, série 1, 9, 9, 8. 19, 8, Jalatel. Controle Salvador, Papatango, Victor Jalatel. sobe 090, sai da lotar. 090, sai da lotar, de hotel. Azul 4131 para as cópias? 4131, corrigindo, autorizado por Campinas, no nível 340, via Perzulu 10 até Bridge, após o Perzulu 16, até Bravo até o Zulu, conforme a rota. Decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, transição Mótiva. Aciona 5450 e o controle 1 no 9.8. 51 alterna 3325. Bom serviço. 2009. Tá bom. 4462, desce para 4010-1012. Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Dois mistérios agora, 1002 autorizado ali. Tá com açúcar, papo. 1884, Romeu Confere, autorizado Aracaju, no nível 230, via Golfo 677. Decola da pista 10, com curva à esquerda na subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5466 e o controle 1 no 9.8. Sobe 5954, reduz para 200 mais. Correta, para 200 mais. Informação informe com trânsito secado, aguardando a pista livre, ajuste 1002. Nossa carga aguardando para a pista livre, tá 2 desce na via para 2000 pés. Via chegada, 2000 pés, 1012. Ok, 1012, via para 392. Quase 7 trem livre pouso, pistão a 0, vento 1, 80 graus, 10. Livre pouso na 1, 0, tá 3, 154. Recife agora, isso Recife é o mesmo nível 60, 5490. Eu decimal 85, alternando 2545. Azul 5002, 2000 pés, 1012. 2012. 002. Qual a minha possibilidade de voar Mótima? Se ajuste Mi 12. Azul 5002, desce 2000, autorizado LS. Puxar no pé, sobe 110. Controle a possibilidade de um 796 voar Mótima? Negativo, mantendo saída do 796. Estabilizado ILS 4462. 4462, chama a torre 1895. 1895, boa, 4462. No 796, sobe restrito 260. 260, 796. No 54, sol ao 14, livre à direita, chame sol 1219. Direita 219, tá 3154. Torre Salvador, boa tarde, sou 4462, sinal de 5 milhas visual. Confirme 4462, quem chamou a torre? A seu, ó. No 4462, tráfego já avistado, check trem, vento 170 graus 08 nós, altímetro 1012, livre pouso, pista no zero. Tente baixar travado, me pouso no zero, 1012 ajuste, o 4462. Alfa-Quantifera 2-108-95, altímetro no 0 no 2, tem um bom voo, azul 4 no 3 1. Zero, boa tarde, boa Mari, desce até o nível de voo 0, 6200. Boa Mari. 5002, 7200. Nós vamos chamar a torre agora 102.95. 105, bom, então vai. Igualmente. Salvador, boa tarde, 5002, estabilizado e ele é 6200. Azul 5002, continua a aproximação, traço número 9, estado, pode passando externo, baixado, travado, número 2 para pouso. Reportarei com o número 2. Sabe 5954, esquerda por a 200, limite localizador. Confere 5954, esquerda 210, limite localizador. Confirmando por a 200. 200. 796, sobe sem restrição, 360. 360. 354, prossegue via Juliette, portão 04. 4462, sol, zona 7, livre direita, chame sol 1211. US 360, copia. Relativo, torcida. 5002. nosso vento no momento 1970 graus 08 nós. Tráfego já avistado, altímetro no 0, no 2, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso, pistão no 0, M12, obrigado. É o transição Motiva. Isso. Aciona 5507, controle 119, decimal 8. Estrela 361, São Paulo 360, Pézulo 120, Brite, São Pézulo 16, Brava Pézulo, Trive, e após conforme a rota. Pista 10, curva direita, saída da El, transição Motiva, 5507, transponda 98, o controle, Estrela 631. Correto, botão 5, chame pronto, 6331. Parei, obrigado, senhor. Um minuto, cobre, 6327. Caso 62, prossegue via Alfa, após próxima esquerda via Kilo, ingressa Kilo, pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 08, menos 5, fica atento ao balizador. São 8 do pátio 3, pátio de cargas. LS, tá 3192. 92, Duna, chama a torre 118-95. 18-95, bom final de semana. Igualmente, vou no 796, chama agora Recife 25, décima 1, no alterno 3395, 796. 251-3395. 3192, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde minha autorização, reporte baixado, travado, passando externo. Altímetro 1012. Ok, o TAM 3192 já está embaixo travado e sai como número 2. Desce para 3.000 pés, 6314, 1012, reduz para 200 mais, o número 4. 1012, 3.000 pés, já está mantendo o sinal de mais. Ok. Decola da 10 com curva direita na subida da El, transição Coral, aciona 5511 e o controle 119, décima 8. O 6327, portão 1, chame pronto, pushback, acionamento. Taxi 1884. Solo 20, livre direita, chame solo 1219. Nós dois, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 180 graus, 08, nosso. Livre pouso, 10, TAM 3192. 002, então. 3192? 180 graus, 099. Copiado, obrigado. Vista 03, do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3. Passa a Duna, completa a final ILS, chama a torre agora 118-95. Processo 5954, chama a torre 118-95. 620, completando a via chegada Mari, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, 620. 620, via chegada Mari, 2.012, Mari. Ainda não está. Processo 5954. Eu não estou recebendo ainda, informe a posição. M62, vai ingressar então no corredor Interlagos para acertar o cruzamento do campo sobre o marcador externo. Charlie Alfa Tango. O Charlie Alfa Tango, confirme sua procedência e o tipo de equipamento. Direito, 1219, tá 3192. É 321, cópia? Pronto, cópia, 321. Aceita o 320 ou aguarde coordenação? 6321. Aceito. 321 Brasília, nível 320 está autorizado, peso Luno 7, aerovia, decolada 10 com curva direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoia direto Elefa, aciona 5520, controle 119, decimal 8. Lembrando, 19 NMC, decolagem na pista 90, aguarde o pista livre. Portela 5954. 5520, transponder, 1998, é o controle. 62 é reporte pronto, 6321. 6321. Tá, 3192, ligou, tá na Alfa. Tá, 3192, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette pra ingresso. Alfa vai aguardar antes da Juliette pra ingresso, 5954, livre pouso, bicho no 0, vento 180 graus, 099. Processo 954, livre pouso. 4131, decola 225, chame controle 199, decimal 8, um bom voo. 198, bom trabalho, está aqui. Boa tarde, Azul 4131, cruza 1300, Adael. Dois, dois, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, um, um, um, zero, duas, dez, Salvador. Stand Alfa, ponte para 3895, altímetro no 0, 12, bom voo, gol no 884. 31 sobe 340, Vigil. 340, pode voar, Jair? Autorizado, Del. Número 2 para pouso, altímetro 10, 112. Não passa. A Juliette aguardando para 392. 392, sente, prossegue via Juliette, agilizando o portão 02. Agilizando para 02, 392. Mantém, pode esperar. 7, após o parqueamento à sua esquerda do Airbus da TAM, após o mesmo, inicie chame táxi. Tá, controle, o Papa Romeu tira a TAM, ingressando no corredor Interlagos. Se autorizado, vai manter a vertical da entrada do pouco para o cruzamento do campo. Reporta ao norte da torre. Da pista. Assim que possível, temos aeronave na aproximação da pista 10. Ok, vai manter o corredor. Atualizado, posição 6314. 6314, aguardando pista livre. Reporte na EDS. O CR5954, livrando a pista? Agilizando, por gentileza. 2014, livre pouso, Pistão 0, vento 170, grau 089. Autorizado, pouso, Pistão 0, 63, 104. Quatro ali, mantém captura 1-0. E mantém 1-0, 8-4 é bom. O localizador, o 620. O 620 completa o final, torre 118-95. Salvador, gol 1620 na aproximação. Poxana 6314, solo 29, livre direita, chame solo 1211. Olha, vai dar 1211. Boa tarde, Salvador, 1620 na aproximação. Ouro 620, continua a aproximação, reporte no externo, baixado, travado, agora de autorização de pulso. Autorizado, o Tchalha Fatango, aeronave 2 milhas para o marcador externo. Autorizado o efetuar o cruzamento após a passagem do mesmo. Ok, após a passagem do mesmo, o cruzamento nacional da Nazaré. Dentro da pista, táxi via hotel, reporte, quando no pátio, pode estacionar em frequência. Externo, baixar, travado, gol 1620, foi por mim. 1884, autorizado a decolar, no 0, 0, 0, 0, 7, 0, grau 089. Sinal 54 de frequência. 54 4. Não interfere com a sua aproximação. Positivo. Prossegue na aproximação, aguardando a autorização. 1620, faz formação, bonde 737, iniciando a decolagem, Pistão 0. O Tchalha Fatango vai iniciar o cruzamento da final da 97. Sem problemas, a visão da aeronave na curta final, Pistão 10. Afirmo. E após passagem do mesmo, autorizado o cruzamento. 079. Livre, pôs, 620. O 20, número 2. Qual é o número 5? 23 no portão 5, chame pronto para o táxi. Para a ponta para cá. 19, direção 8, morro. 19, 8, obrigado. 95, altímetro 10, 12, tem um bom voo, 6327. Controle, voo no 884. 84, sobe 230, saída PUCA. 230, PUCA, 84. Azul 4131, chama Recife 251, alterno 3395. 251, 3395, alterno Azul 4131. Vai iniciar o cruzamento da 1-0, Tchalha Fatango. Afirmativo, reporta na vertical do local de pouso, Charlie, tudo bom? Está reportando, visual com o local de pouso, Tchalha Fatango. Esse anima, tem que abrir o 1-0. 432, livre à direita, chame solo 1219. A solo 219, gol 162, tá? Da Juliette para ingresso. Eu lhe dei a alma, representante da Juliette para ingresso, gol no 620. 63, no 4, alfa antes da Juliette. Pegou na finalização do pushback do Airbus da companhia, após ingresso via Juliette, portão 05. Após Juliette, 05, no 4. Via Bezolo 10 até Neuma, após direto, decolada 10 com curva à esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Zipar, aciona 5532 e o controle 119.8. Salvador, muito boa tarde, o senhor é 6327 da El Coral. 6327-240, Cidadel Vigilância. 240, até o 6337. 9, 6, 6. Autorizaria o 6, 6, 7, voar direto da EL? Valida, 6, 6, 7. Valida, 6, 6, 7, obrigado.